Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Oiê! Yeah! Voltando aqui, eu que tava meio sumido do Projeto X Playlist. É, né? Aham, eu tive que tomar conta, viu? Foi mal, gente. Aham. Uhum. Mas enfim, hoje a gente vai fazer aqui um Projeto X Playlist bem interessante. A gente já teve o Projeto X Playlist um de openings de animes. Isso. Que são as aberturas que a gente gosta. E hoje a gente vai fazer um pouco do oposto disso. São as endings de animes. As, sim. Os encerramentos que a gente gosta de animes. Claro. Claro, porque as endings, ela tem um contraste bem diferente das openings. Porque as openings, às vezes, tem que ser aquela coisa impactante, marcante, agitada, às vezes. E a ending não, aquela coisa mais leve, a grande maioria, aquela coisa melódica e tal. Algumas não são tão marcantes quanto as openings, mas tem muita coisa boa também. É isso aí. Só pra ambientar aí, aqui nesse projeto de playlist está eu, minha pessoa, Mugiwara, e o nosso grande ancião, Seiji. Olá. E vocês acabaram de ouvir aí One Piece Memories. É, isso daí, óbvio. Eu vou tentar gravar a playlist porque já ia meter One Piece nessa porra. É a primeira engine de One Piece. One Piece tem tantas engines legais, tantas coisas boas, nossa. Não, eu acho legal, assim, as engines de One Piece. Entretanto, eu sei que foi um bem necessário para nós ter que limar as engines dos episódios para poder ter mais conteúdo nos episódios do que já cabia no tempo hábil, né? Mas eu tenho saudades das engines de One Piece. Ah, eu também. Eu acho muito bom. Memories, eu gosto muito, cara. Eu acho que, como foi a primeira engine, me pegou bem, tipo, eu gostava bastante dessa engine. Eu gosto da voz dessa cantora, Maki Otsuki. É muito legal. Ah, acho bem interessante. Ela cantou a segunda também, engine, né? Uhum. Então, é demais. Então, vamos começar com a nossa primeira música a ser tocada aqui, de um anime que a gente já recomendou aqui pelo Projeto X, que é o Tokyo Magnitude. É um encerramento chamado Melody, de Shion Tsuji. Sim. E, cara, é muito bom, assim, Tokyo Magnitude por si só é muito bom. Nossa. Mas o encerramento, como é um anime, assim, tem uma pegada bem dramática, né? Claro. Uma carga dramática bem forte. Você tem um encerramento que, tipo, te carrega junto. A opening já é um pouquinho pesada, mas a ending, ela é legal. Ela tá num nível muito bom de ending. Ainda mais pra Tokyo Magnitude 8, cara. Aqui é uma história sensacional. É comovente. É aquele final, cara, que você chora litros. Nossa, demais. Mas não, vou falar pra não dar spoiler. Na boa. Se alguém te der o final de spoiler de Tokyo Magnitude, meu, xingue ele, mande ele pro inferno, mande ele pra aquele lugar. Essa pessoa, ela é muito maligna. É mesmo. Sabe aquela imagem do... Ou seja, sabe aquela imagem do... ele e o macaco louco, tipo... essa é a coisa mais maligna que eu já vi. É bem isso. Já sei. Enfim. Bem, então é isso aí. Escutem aí. Message, 耳の奥でじんとなる片っぽ足りない 声が昔の覚悟いつでも僕は探していたんだ音に乗って届けるの君に メロディー雪かぎとそばにいる人に伝えるメロディー君のためにメロディー僕の声は聞こえるかなメロディーメッセージ próxima música, iremos falar de um anime que eu acho muito bonito, muito comovente, muito engraçado, é Barakamon e a ending Inocência, da Noise Cell. E nossa, essa é uma ending bem comovente, digamos assim, né? Ela te traz aquele sentimento de, assim, de pureza, de felicidade. Porra, gostei bastante. E o anime de Barakamon, ele me surpreendeu bastante também, quando eu vi. Velho, eu ficava comovido em cada episódio. Cara, que coisa legal, coisa divertida, coisa demais. Poxa, é um anime que eu recomendo bastante pra ser assistido. Olha, eu vou falar uma coisa sobre Barakamon. A ending por si só é muito boa. E assim, não tem muito o que falar, é uma ending bem da hora, mas Barakamon, só fala uma coisa, eu demorei pra pegar, cara. Então, tipo, se você assistiu o primeiro episódio, achou assim, cara, vai na fé, velho, é muito bom Barakamon, cara. Sim. É demais, é assim, realmente é uma sensação única Barakamon. Sim. Assim, ele pode ter um plot, uma história bem diferente da grande maioria, mas é muito bom, cara, vai na fé. Pois é, então Barakamon Inocência da Noite de Céu, né, escutem aí. I smiled. Bem, agora nós vamos mudar para o mundo caótico de Madoka Mágica. Puella Magi Madoka Mágica. Vamos falar de magia. Calafina. Putz, Calafina é muito bom, cara. Primeiro é Calafina, cara. Não tem mais discussão. Pronto. Segundo, a indie de Madoka, cara, ela traduz tudo o espírito do anime. Como que é o anime. Aquela coisa densa, pesada mesmo. Nossa senhora. Aquela coisa sombria que vai acontecendo. Eu tenho umas críticas ao Madoka, mas a música é boa demais. Cara, eu adorei essa música. É viciante demais. Não, cara, é, assim, é muito bom. Aquela pegada que você tem de... Tipo, é muito legal, velho. É um encerramento que, tipo, é bem animado, bem contagiante. Eu achei bem legal. Demais, cara. É muito da hora. Sim, com certeza. Com eu certeza. Acho que, tipo, eu não consigo reproduzir música, né, velho? Não dá. Mas, tipo, boa. Eu também não. É isso aí, mas beleza. Escutem aí. Sekai no A próxima música é de um anime que todo mundo da staff gosta, eu tenho certeza disso. Nossa, velho. Back, Mongolian Shopping Squad. E a ending é Moon on the Water, ou também chamada de Full Moon Sway. Cantada pelos... Cantada por mim! Cantada pela Soelo e junto com a Beat Crusaders. Gente, que coisa bonita, música legal, calminha, bem tranquila e fácil de se cantar no karaokê também, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Cara, eu acho que Moon on the Water facilmente foi uma das músicas que a gente mais cantou em karaokê aqui pelo Projeto X, cara. É muito boa essa música, facinha de cantar realmente. Sim. E, tipo, canta adiante, velho. É muito da hora essa música, é muito legal. Sim, e sem falar que o Back também é um anime muito contagiante também, é, né? Demais. Diz que o mangá é melhor ainda, né? Eu não vi até o fim o mangá, né? É então... que eu acho que facilmente é um anime que a gente merecia ter um podcast. Olha aí. Então, é minha opinião. Se vocês querem um podcast de Beck, por favor, comentem. Então, é isso aí. Então, a música do Beck, Moon of the Other for Moon Sway. Escutem aí. Surface of the lake. Agora vamos para o mundo de robôs gigantes, porque iremos falar sobre Tengen Toppa Gurren Lagann. É isso aí. A gente vai falar sobre Happily Ever After. Isso é uma música cantada por Shoko Nakagawa. Ah, é uma música legal, eu gosto dessa. Nossa, música. Demais, velho. É legal. Muito legal, cara. Assim, Tengen Toppa a gente já falou aqui no Projeto X também, né? Mas enfim. E eu acho que toda a parte musical de Tengen Toppa é excelente, cara. Tipo, é impecável. Desde a abertura, a música de fundo, foi um trabalho muito bom, assim, do estúdio, né? Então, eu acho que a parte musical é realmente excepcional de Tengen Toppa. A ending é muito boa, demais, assim. E é altamente recomendado aqui pro Projeto X. Posso falar muito que... Claro, escutem o podcast de Tengen Toppa e vocês vão entender o que é esse anime, né? Exatamente. Bem, é isso aí. Escutem aí. A próxima música é de um anime que eu adoro pra caramba. Nossa, Gundam Double O. Então, estamos falando da segunda ending da primeira temporada, música chamada Friends, cantada pela Stephanie. E Gundam Double O, ele tem uma história bem madura, digamos assim. Ela tá num nível bem alto comparado a alguns Gundams anteriores que eu já vi. Ah, tem alguns também que são meio fraquinhos, tem outros que são bons, assim, mas de história recente do Gundam, ele é uma qualidade excepcional. De animação, de história, eu digo assim, e as músicas que são demais também. E essa da Stephanie, ela tem uma coisa bem melódica também. bem, viu? A batida é boa, é demais. As partes em voz alta também. Nossa, eu adoro, cara. É uma música viciante também. Eu adoro muito essa indie do Gundam Double O. Tem muitas músicas boas e essa indie é marcante, na minha opinião. Como eu disse, mundo de robôs gigantes, cara. É impecável. Com certeza. Então, enfim, né? Friends da Stephanie. Escutem aí. bem, agora a gente vai sair de robôs gigantes para falar de meninas bonitas e kawaiis. Uh-huh. A gente vai para o clube de K.O. É isso aí. Vamos falar sobre Don't Say Lazy, cantada pelas próprias seiyus do anime, né? Sim. Nossa, cara, é demais, velho. Não, K.O. já é novamente um anime musical aqui, fora o Beck, né? Então, embora muitos, assim, são bem preconceituosos com K.O., eu digo que K.O., a primeira temporada é extremamente legal e empolgante. Só a primeira temporada. A segunda é fraquinha. É fraquinha, não gostei da segunda, não. Enfim, mas a primeira temporada eu acho bacana, legal. Eu só tenho um preconceito com K.O.N. Já sei. Porque, tipo, tem gente que fala que o apelido é de lá. Mugi, não, tem véio. A Mugi. Não. Que tem a sobrancelha estranha. Enfim. É, eu também sou meio sobrancelhudo, né? Mas de boa, não é isso. Mas Don't Say Lazy é muito bom, né, cara? Claro. É, como eu falei, cantada pela seiyus do anime, porque é um anime musical. E, assim, é bem legal você ver essa pegada que eles têm de colocar músicas internas do anime, como encerramentos, essas coisas. Eu acho muito da hora isso daí. Aham, verdade. Então é isso daí, escutem aí. próxima música é de um anime, de uma história bem contestada, né? Mas que tem uma trilha sonora muito boa. É a grande virtude, na minha opinião. A história pode ser confusa, meio zoneado, né? Não, eu falo que é uma história muito boa. Até certo ponto. Até um determinado ponto. Estamos falando de Bleach. E a música que a gente tá tocando é a primeira ending, Life is Like a Boat, da Riefu. Eu gosto muito dessa música. Tem tantas endings boas e openings também boas do Bleach. Já falei, a grande virtude do Bleach é a trilha sonora, cara, que é muito boa mesmo. Demais. Na verdade, eu acho que Bleach me pegou já com a abertura, que é asterisk, e é uma animação bem legal. O encerramento também é muito bom, e então eu acho que realmente essas pegadas foram um diferencial pra, tipo, me cativar pra Bleach. Quando eu comecei a assistir animes, foi um dos primeiros animes que eu assisti, foi uma boa pegada. O que o pessoal caprichou na animação, o mangaka tá zoando com a história atualmente, viu? Porra. Porra, Titicubo, o que você tá fazendo com Bleach, pelo amor de Deus? Kubo. Caramba. Por favor, já tá na hora, né, velho? Eu não sei como vai acabar essa história, mas tudo bem. Enfim, é ending do Bleach, a primeira. Life's Like a Boat. Escutem aí. Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along, who's gonna comfort me and keep me strong? We are all rowing the boat of fate. The waves keep on coming and we can't escape. But if we ever get lost on our way, the waves will guide you through another day. Dōku de iki wo shiteru. Shisarete tadake. Agora, vamos terminar essa incrível playlist com nada mais, nada menos que o encerramento que corta e dilacera os nossos corações, né, cara? Ah, sim. Vamos agora chorar todos juntos em posição fetal, escutando o encerramento de Anohana, Secret Base, velho. Mano, velho. Olha aí. Tá boa. É muito boa. Não. A música, sim. Nossa. Nossa, demais, velho. É uma coisa bem emotiva, demais. Total, né? Nossa, ela puxa do seu coração e te manda ela te chorar com essa música, porra. Até porque o Anohana é um anime que você só fica chorando também, viu, no anime inteiro. Direto, puta. Nossa. Que pariu. Mas é muito bom. Não quer dizer porque você chora que, tipo, é um anime ruim, né? Não. Então, cara, Anohana, Secret Base, escutem aí. Falou, galera. Falou, galera. Kichi no naka, kimi ga saigo made kokoro.